O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre trilogia analítica ou psicanálise integral, a ciência que unifica os campos da teologia, da filosofia e da ciência, desenvolvida pelo psicanalista, cientista social e filósofo Norberto Kepp. Bom, hoje já de início eu gostaria de dar para vocês o nosso telefone, é 3032-3616. 3032-3616, estamos em São Paulo, código 11, e a nossa clínica, onde damos atendimento em psicanálise individual e de grupo, fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso site é www.trilogia.ws. As nossas escolas terapêuticas também dão atendimento a pessoas que querem unir o ensino das línguas a um curso terapêutico. Eles aprendem a psicanálise integral, a trilogia analítica, aplicada a vários campos da sociedade, a economia, a ciência, a filosofia, a antropologia, a sociedade, a patologia do poder, a patologia social, as artes, a educação, a vida familiar e também a parte da medicina psicossomática, como gerenciar as suas emoções, mediar conflitos para poder obter uma melhor saúde no sentido psíquico, orgânico e social. Portanto, as escolas terapêuticas Millennium também aplicam a metodologia de Norberto Kepp. Nós também temos um instituto educacional, onde nós damos cursos livres sobre trilogia analítica para professores, para profissionais ou interessados na área de saúde, cursos de medicina psicossomática, cursos também aplicados a diversos outros campos, um curso técnico de mediador de conflitos. Enfim, nossas matérias são interessantes para qualquer profissional de ambos os sexos, qualquer idade e, portanto, como não somos também ligados a nenhuma igreja, ele é aberto para pessoas de qualquer credo, né? Gostaríamos, então, de convidar os senhores para visitar o site da nossa organização, onde lá nós descrevemos várias atividades. E, doutor Kepp, eu estou aqui muito assim, interessada, né, acompanhando o que está acontecendo nesse laboratório ou nessa sociedade-escola que está sendo desenvolvida pela Universidade Livre Kepp Pacheco, na cidade de Cambuquira. Lá nós temos uma sede grande, bonita, onde vão pessoas interessadas na saúde, na cultura, na arte, no desenvolvimento, mas também pessoas que gostam de fazer um turismo trilógico, ou também conhecido como turismo da ação no bem, onde os voluntários vão e se aplicam a projetos comunitários de auxílio à sociedade de Cambuquira, que é uma sociedade que dispõe de comunidades carentes no sentido cultural, econômico, social. E o resultado é fantástico, porque as pessoas que vão lá fazer esse turismo, elas acabam se beneficiando mais do que os próprios indivíduos da cidade. E estou vendo aqui, Dr. Kepp, no seu livro O Reino Divino, que o senhor aplica esses conceitos espirituais nas ciências sociais, porque o senhor entende uma sociedade do ser humano como tendo que ter no seu bojo a ética, a estética, a própria verdade, o princípio de realidade e até mesmo princípios cristãos. Então, o senhor escreve no livro O Reino Divino, a página 73, que nós habitamos o único mundo que existe, pelo menos para nós, ou que poderia existir, e este é o reino divino. Se vivemos conforme ele ou não, é outra questão que depende quase inteiramente de nossa escolha. É claro que existem outras circunstâncias que atrapalham essa vivência, como a própria civilização sensorialista, materialista ou consumista, né, a que pertencemos, com todos os seus hábitos correlacionados através dos tempos. No entanto, o senhor diz aqui, o reino de Deus está aí, à disposição, e poderemos retornar a ele. Então, não se trata tanto de construir um novo modelo de sociedade humana, um novo modelo social, mas tentar retornar o máximo possível ao modelo de sociedade pré-existente já no próprio paraíso, como o senhor diz aqui, e que está sendo sistematicamente estragado no decorrer da história, no decorrer dos tempos. Então, doutor Kep, o senhor vem falando muito sobre o assunto, né, da necessidade da pessoa viver pela sociedade, para a sociedade, né, para que ela própria tenha equilíbrio e saúde. É como aquele famoso presidente americano falou, né? Que o ser humano, que a sociedade tem que viver em função do povo. Quer dizer que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas o que que eu quero falar com isso, né? Que a sociedade, como é, na sua essência, na sua estrutura, a sociedade é o povo, e é todo o povo. Não é que a sociedade tenha que seguir aqui e ali algumas pessoas que criam assim estruturas fora assim, do interesse do povo, como, por exemplo, as multinacionais, né, que querem assim praticamente tirar do povo tudo o que existe em benefício dessa estrutura, ou então algumas instituições, né, sociais, até ONGs mesmo, a gente está vendo ultimamente, que são organizações que retiram os bens que o povo tem para elas, e não que elas estariam assim destinadas, quer dizer, teria que ser assim, mas não é, que eles teriam que fornecer o bem para o povo. Então, a verdadeira sociedade, a estrutura certa, é a estrutura em que o povo todo participa. É por isso que, por exemplo, na vida política, os políticos, né, as pessoas que querem cargos lá em cima, elas fazem tudo o que podem assim para arrebanhar, para convencer o povo que vai fazer determinados processos, determinados trabalhos em benefício da população. E depois a gente sabe, né, que nem todos, né, que subiram lá e que sobem, quando essas pessoas sobem e têm um cargo de poder, que elas cumprem, né, o que elas prometeram. Então, o que eu quero dizer, né? Eu quero dizer que a questão da sociedade não é uma questão de fazer uma sociedade, como a Cláudia falou, perfeita, um reino divino na Terra. É voltar ao divino que ela tinha. É como na análise individual, né? A pessoa tem na base, assim, pela própria criação, né? Pela própria estrutura, ela tem toda a sanidade necessária para um ser humano. Mas ou por causa da inveja, da avareza, de qualquer problema, a pessoa se afasta, né, desse centro assim perfeito que tem, da sanidade. Então, não é que um dia a gente vai chegar na sociedade perfeita. Nós temos que ver como era, né, a sociedade perfeita, mesmo que alguns autores, né, como John Locke, né, mostrou a necessidade, né, da sociedade servir ao povo. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, aquele enorme progresso da estrutura americana foi devido primeiramente aos founding fathers, quer dizer, aos fundadores da pátria. Jefferson, aqueles quatro indivíduos que trouxeram as leis, os regulamentos, para criar uma sociedade livre, para criar uma sociedade perfeita para o povo. Então, esses fundadores da pátria são, vamos dizer, o começo, né, daquela nação que foi incrivelmente desenvolvida. Depois, outro elemento que eles tiveram de grande valor, eu reputo que foi a parte artística de Hollywood, né? Que eles trouxeram os grandes artistas, os grandes diretores, que fizeram filmes incríveis, a ponto do cinema ser chamado de a sétima arte. Por quê? Porque ensinava o povo e geralmente eles pregavam até a ética, questões de ética, questão de valor humano, trazendo, por exemplo, a vida de alguns personagens de grande valor para a humanidade. E, em terceiro lugar, né, seriam alguns, né, algumas pessoas, presidentes, que fizeram tudo para que a nação se conservasse naquele incrível desenvolvimento, como o próprio, há pouco tempo, né, o próprio Kennedy, né, John Kennedy, né, ele fez esse trabalho. De maneira que o que atrapalha, por exemplo, essa sociedade perfeita que quer se desenvolver, o povo quer ética, né? O povo quer que haja trabalho, que haja ação, e que a ação em relação aos benefícios para a humanidade, para o povo, não em benefícios de multinacionais. Então, a sociedade geralmente doente é aquela que subtrai os bens do povo para elas. Como falei, né, as pessoas, as multinacionais, que inclusive a gente está notando no mundo todo, eles fizeram a globalização, mas não a globalização econômica social, não a globalização assim da estrutura social econômica, mas a globalização do dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo, né? Na Europa, o povo alemão tem alto nível de riqueza, né? De desenvolvimento, a França, em grande parte, Itália, Inglaterra, até mesmo Espanha, né? E Portugal. E outras, né? Como, por exemplo, a Grécia, está em crise. Por quê? Porque eles quiseram fazer uma globalização do dinheiro. Quer dizer, pôr o mesmo dinheiro valendo em todos os países. Mas, é claro, não acompanhando a economia desses países. Então, um país como a Alemanha pode usar o dinheiro, o euro, né, à vontade, e o povo no nível altíssimo por causa da economia. Mas aí, no caso da Grécia, por exemplo, não há uma economia forte. Então, o dinheiro sendo forte, há prejuízo para o povo. E assim acontece no mundo todo, né? Por que que colocam o dólar e o euro atualmente como as moedas padrões, né? Então, as outras moedas, o nosso dinheiro, o nosso real, o dinheiro da Argentina, ou da Colômbia, ou da África, de qualquer lugar, são dinheiros que são inferiores a esse. Então, para comprar qualquer mecanismo, o brasileiro tem que, enquanto o americano gasta 10, o brasileiro tem que gastar 100, porque o dinheiro é inferior a essas moedas internacionais, né? Então, eu estou dizendo que a verdadeira sociedade é a sociedade que existiu no passado e que foi sendo destruída por essas pessoas que quiseram pegar, vamos dizer, o filão de ouro somente para elas, são as instituições, né, a parte da sociedade, são essas organizações que pegam a maior parte do lucro para elas. Mas então, Dr. Kepp, essa noção que o senhor está dando é comprovado pelo conceito universal, como que um transtipo que nós trazemos no nosso interior sobre o paraíso que já houve um dia. Todo mundo tem essa sensação no íntimo, né? Então, que a gente já veio de uma sociedade perfeita, de uma felicidade total, e que agora nós estamos com todas essas dificuldades, mas podemos, em grande parte, retornar a isso. Selma, leia um trecho do livro. O Reino Divino, né, doutora Cláudia? Isso. Que acho que encaixa bem aqui. É o capítulo Só a Ação no Bem Trará de Volta o Reino Divino. Esse é o grande problema da humanidade, de não usar as suas virtudes para realizar o bem. É claro que, mesmo não tendo os dons de um grande gênio, cada pessoa tem suas virtudes incomparáveis. Então a questão é de deixar que o bem prevaleça sobre o mal e o ser humano não usar as virtudes que ele tem para construir, né, para voltar ao reino divino. Então, aquela questão também do pensamento positivo, né? Que não é só o pensamento, é a ação positiva também. Mas aquela ideia de não ficar assim, só pensando em doença, em problemas, dificuldades. Aquela sociedade americana já teve isso no passado, né, Dr. Kepp? Do pensamento positivo. Então, eles tinham razão que a pessoa, assim... Mas só que não é um pensamento positivo em que ela imagina que não exista, que seja uma fantasia. Mas que a realidade verdadeira é assim mesmo, positiva. E a gente rejeita, né, por inveja e tal. Então, se concentrando nesses aspectos que são reais, aí se desenvolve. E na medicina, doutor Ademar, porque a medicina teria que servir a toda a população, né? Mas eles fizeram, assim, organizações paralelas, né? Que tiram um lucro fantástico, né? Como é que chama essas organizações paralelas, né? A Seguro Saúde, né? Ah, certo. Então, essas organizações são organizadas para subtrair. Antigamente, os médicos eram assim, mas, vamos dizer, de acordo com o povo. Agora, essas organizações destruíram os verdadeiros médicos. Então, é verdade, Dr. Kepp, eles transformaram a saúde como um bem de consumo, ou seja, algo que vem de fora, né? Que é necessário, assim, medicamentos, seguros de saúde, alimentação e mesmo os médicos. Agora, os médicos do passado, eles eram mais ligados à parte psíquica, né? Visitavam as famílias, conheciam a patologia da família e chegavam mais no ponto diagnóstico para poder ajudar. Atualmente, não. Se vê tudo como vindo de fora, um problema, né? Desde um vírus ou qualquer doença que seja. Então, o tratamento tem que ser com algo também exteriorizado, tipo medicamento. E não que a saúde ela já está no interior do ser humano. Ou seja, se a pessoa se conscientiza da problemática interna, psíquica dela, automaticamente ela já tem mais saúde. E é isso que está faltando, né? no meio médico e na saúde. Então a saúde foi desvirtualizada para dar praticamente lucros para esses grandes grupos, né? A indústria farmacêutica. Eu vi, né, que atualmente, quando a pessoa vai fazer um exame médico, vai ao médico por uma necessidade de saúde, ele dá milhares de exames, né, para fazer. E isso mostra o quê, né? Então, isso aí vai dar sempre lucro para alguém de fora, né? Porque a maior parte dos casos não seria nem necessário esses check-ups gerais que o pessoal faz rotineiramente. Que foi comprovado, por exemplo, dando um exemplo muito comum, que é a questão do colesterol, né? Foi provado que as pessoas que têm infarto ou doenças cardiológicas, só 10 a 20% que têm alteração do colesterol. Isso aí é pedido rotineiramente, né? Mas só com intuito mais financeiro. Agora estão fazendo exame de mama, né? Para ver se as mulheres não têm, assim, um nódulo, né? Qualquer coisa no corpo, né? Apenas para ganhar dinheiro, né? E a própria mamografia já foi comprovada que ela altera as células mamárias, né? E pode trazer problemas futuros para a mulher, inclusive a questão do câncer. Então vamos ver agora a Luciara, né? O que ela teria que falar nesse sentido, né? Então, estava pensando que o senhor falou da questão que a gente tem que retomar essa sociedade, né, boa que já existiu e que está muito deturpada justamente por esses grupos econômicos que usurpam dessa boa sociedade, o cerne social bom, e para se apoderar para ganhar dinheiro, né? E eu estou pensando aqui o quanto que a educação está a serviço disso, que a educação atual, ela prepara indivíduos para servir. Quando a gente vê estatísticas da Índia, da China, dos países agora em desenvolvimento, aí vê assim, quantos técnicos se formaram? Quantos médicos? Quantos engenheiros? Então, isso é um dado para se mostrar o quanto a evolução da sociedade está indo bem. Enquanto que só formando técnicos, só formando pessoas assim, para servir multinacionais, para servir esse poder econômico, está destruindo justamente esse cerne dessa sociedade que o senhor fala. Então, o trabalho do senhor, eu vejo, inclusive com essa educação kepiana, trabalhar com as crianças, jovens, é para resgatar o indivíduo na parte interior, para ele realmente poder trabalhar nesse cerne social positivo. Então, vamos ver essa questão, por exemplo, de certas facções, né? Por exemplo, os advogados, né? Eles, assim, de uma certa maneira, eles fazem exigências, assim, das pessoas que eles defendem, inclusive economicamente, e a pessoa, ela tem que dispor, às vezes, do dinheiro que não possui para pagar altíssimo, né, para defender uma causa. Por exemplo, os empresários, né, os pequenos empresários, eles quando têm os empregados, né, que fazem tudo para serem demitidos, para partir por cima, para tirar valores altos, né, das pequenas empresas. Por quê, né? Porque a justiça procura mais proteger essas grandes multinacionais que empregam e que têm, assim, vamos dizer, mais poder social por causa das leis, né, que protegem a eles. Então, vamos dizer que o que é a doença, né? É quando um país, por exemplo, quer resolver os problemas através do dinheiro, né, explorando os outros, ou então através das guerras, né? Então, através da especulação, né? Especulando dinheiro de outros povos, como o primeiro mundo faz agora com o brasileiro, que arrebanha uma quantia enorme de dinheiro para eles, e com sacrifício do povo, que tem que pagar juros altíssimos, né? Quanto maior o juro que o povo paga, mais dinheiro, então, vai para o exterior. Selma, quer falar alguma coisa para terminar? Bem, então eu acho que estamos quase na hora, né? Podemos dar aqui os telefones da CITA. Então, para quem quiser maiores informações sobre as programações de cursos, os livros, terapia individual e de grupo, pode entrar em contato na CITA pelo telefone 11-3032-3616, Avenida Rebouças 3819, e pela internet. O site é o www.trilogia.ws. Então, até a próxima semana.